Na noite da última sexta-feira, policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM realizaram a prisão de um homem que estava em posse de uma certa quantidade de maconha e munições para revólver calibre 44, arma de uso restrito às Forças Armadas. O soldado Vanderlei Alves nos relata a situação. A gente tinha patrulhamento de rotina ali pelo Jardim Itaipu, onde no final da rua Capanema, acabamos abordando ali um grupo de rapazes que se encontrava em tudo suspeita. Já no momento da abordagem, a gente avistou esse rapaz dispensar o objeto no chão. Foi feito a revista pessoal no mesmo, encontrado no bolso de sua jaqueta, essas 6 munições de revólver calibre 44, armamento aí de calibre restrito, né? E também, historiado o objeto que tinha dispensado, a gente percebeu que se encontrava aí uma grande quantidade de maconha, aproximadamente umas 100 gramas. Segundo ele, essa munição havia pego de outro rapaz e que veio pegar com mesmo uma pequena quantidade dessa mesma maconha, né? Segundo ele, seria a quantia para 3 cigarros de maconha, e o mesmo acabou deixando consigo essas munições. Segundo ele, também pegou a droga ali na região do Jardim Jupira e deixou a mesa aí para a sequência, seria, segundo ele, para consumo pessoal. O que acontece agora? Foi feita a documentação agora, já fez toda a documentação necessária. Vamos entregar o mesmo para o delegado de plantão, onde vai decidir se enquadra o mesmo pelo crime de tráfico ou por posse de entorpecente e também quanto ao posse das munições de calibre restrito. De qualquer forma, o rapaz vai acabar arrumando para a cabeça. Com certeza, de qualquer forma ele acabou arrumando para a cabeça mesmo. Levado à presença do delegado de plantão, o indivíduo foi enquadrado por porte ilegal de munições e posse de drogas para consumo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.